acabou de chegar. Ladrão que é ladrão vai ouvir e balançar. Quer saber o que eu penso, saber o que eu acho? Chegar de violência, maluco, deixa baixo. Aquela treta lá, pelo menos por agora. Ginga na batida, o rap é da hora. Aqui é Brasília, capital da malandragem. Pra sobreviver, não pode ser covarde. Ontem à noite, eu e os camaradas, sentado no meio-fio na esquina da quebrada. Só ideia louca de carreta e umas toucas. Fita de atraso, pilhada até a forca. Não, deixa pra lá, ha, pensando bem. Nada de refém, não vou atrasar ninguém. A rua não me deu diploma de doutor. Fazer a correria, a favela me ensinou. Pelo certo, pela paz. Se quer chegar na frente, um, dois, um é outra cena. Será que cê me entende? Preciso relaxar, aviãozinho foi buscar. Lá na boca 5G, que é pra nós poder fumar. Enquanto ele não chega, tamo aqui curtindo rap. Vai DJ Paulinho rolando flashback. A noite é nossa, comédia passa mal. DF é o congresso do rap nacional. Quem foi que diz que aqui só tem ladrão? Periferia, correria e muito som. Não vem tirar, tem que saber chegar. Tem que saber sair, tem que saber ficar. Barraco não é castelo, a rua não tem dono. O dia não é belo, comédia tira o sono. Quem não quer ver seu nome no cartaz? Reconhecimento, respeito e nada mais. Paz, hip hop, foda-se o hip hop. Bem-vindos à batalha, cada um no seu corre. É massa quando chove, e o frio e a neblina. Esgota céu aberto, a revolta me inspira. Vamos celebrar, pra poder amenizar. Essa porra vai mudar, temos que acreditar. Lutar até a morte, atitude não é problema. Guindaste 1, 2, 1, essa é outra cena. Não, diz aí, que dá, que tem, que há. Não vem me incomodar, vou falar pra você. Playboy vai se fuder. O rap vai tocar, os falantes vai tremer. Aqui é favela, mostrando seu poder. O senhor tá com nós, nós é nós, vamos aê. Ninguém tá aqui na fita, morrendo por dinheiro. Estrela tá no céu, não boicoto meus parceiros. Nem dou valor pro maluco, canalha, que apronta na área, terroriza a quebrada. Que nada, se liga, moleque. Respeita old school, seis pra mim é o escudo rap. De bike, de pé, de carrão, qual que é? Humildade na fé, e aí Zé? Conheço sua história, a mim você não engana. No embalo pela fama, não arruma nem sua cama. Diz que não tem os canas, sua mente é só maldade. Diz que nós é malandro, ha! Novidade, melhor mudar de vida pra não ser destaque do jornal de um real que é vendido na cidade. Deixa o tempo passar, só quem é vai ficar. G1 saindo fora antes da cena acabar.